foi uma aposta claramente do professor João Cordeiro e do professor João Paulo Miranda. Tiveram a iniciativa de propor o curso, desenvolver o programa, preparar a candidatura, empenharam-se nisto de corpo e alma, acreditaram no projeto e fizeram-nos acreditar desde a primeira hora, mas o mérito é todo deles. E para nós foi mesmo muito estimulante percebermos que quando o curso é lançado e quando as candidaturas são abertas, que o curso teve a adesão que teve da vossa parte. Foi muito importante, e para a coordenação de curso, com certeza que também foi muito importante, porque, como disse, se empenharam nisto verdadeiramente.